abraços na mesma saudade. Muito bom, você ouviu aí José de Camargo e Luciano. Olha, todas as indicações, hein? Todas as indicações. Deixa eu ver aqui o que foi. Quem me indicou essas belas... Hoje é dia do amigo, é isso? Estão me pedindo música de amigo aqui. Vou já descobrir, hein? Domingo, no clube, você sabe que nós temos... De manhã sempre uma programação bacana aqui. E à tarde, nosso amigo Jota Negrão, senta bem aqui, Jota. Vamos conversar um pouquinho aqui. Eu estou recebendo a visita dele. Antes de eu botar aqui o recadinho dos ouvintes, eu vou conversar com ele, que está aqui hoje comigo. Jota Negrão, bom dia. Bom dia, bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente, rapaz. É muito grande, viu? Coisa boa. Tem alguma coisa ligada? Liga bem aí para mim. Agora sim. Tá legal, agora, né? Sim. Jota Negrão, bom dia. Bom dia, Nete Campos. Bom dia, ouvinte da Verdes Campos e do Balança Brasil. Balança que é Brasil. É um programa realmente sensacional. E que veio para ficar, né? Uma programação em nossa rede aí de rádio. Esse nome forró, aliás, a programação dos forró das antigas, essas músicas do passado, é muito legal. Eu vejo assim, né, tio, uma coisa muito boa para o rádio, né? Uhum. E a Verdes Campos se destacou nesse lado, assim, de tocar essas músicas. Ou essa música mesmo que você estava tocando aí. A gente volta o tempo aí. Volta. Né? A gente tocou Reginaldo Rossi, Raposa e Azul. Já vou dizer quem me pediu. Toquei Leonardo, que ninguém vai tirar. E Zezé de Camargo e Luciano cantando com Rúlio Iglesias. Amiga. Coisa bom demais. Boa, né, é uma mesmo? Saudade que bate na gente, né? Na rádio da vovó e do vovô, dos nossos irmãos caminhoneiros. A gente tem muito tempo para recordar. Né? É. Aproveita aqui o Carlos Augusto, né? E também o nosso amigo Vitório, né? O Silvio Vitório também, que é caminhoneiro, sempre nos acompanha, sempre mais domingo está mandando alô aqui para. Nós temos vários colegas que mandam mensagem aqui diariamente para a gente. É um prazer pegar essa carona boa, essa boleia aí desse caminhão, muito né? Legal. Bom, deixa eu dizer para você que amanhã é domingo e a gente tem amanhã o Varandão da Fazenda. Das 14 às 18 horas. Das 14 às 2 da tarde. Vamos convidar para você acompanhar. Muita gente nos acompanha aí. Net, eu acho interessante a programação da Verdes Campos. Acredito que é a única emissora que tem programação aos domingos à tarde, né? É uma programação ao vivo, né? Atendendo os ouvintes, eu acho importante isso. E a gente se destaca nesse lado das músicas, são os forrós, são músicas do passado, uhum, que fizeram sucesso, né? Exatamente. Entendeu? Como você me mostrou na playlist aí, são muita coisa boa, não tem? Muitas coisas boas. Eu acho que os artistas do passado capricharam mais na letra, né? Rapaz, capricharam, que hoje em dia as músicas atuais não faz muito sentido. Liga aquele duplo sentido, verdade. Quanto mais os novos, mais vem com as coisas diferentes. E a música do passado, os forró do passado aí, são coisas boas. Aliás, todas, né, que eu vejo. É verdade. E a Verdes Campos é uma emissora, sim, que se destaca. Aham. Com essas músicas, né? Verdade. E eu fico muito feliz por estar nessa casa aqui e quero me aposentar. Aqui, né? Aqui. Continuar, porque aqui é muito bom. Os amigos, amigas, tudo são pessoas de alto gabarito. Verdade. É muito bom. Eu me sinto muito bem, viu? Uma oportunidade graças que Deus a Deus me deu. E eu vou ficar por prazer aqui. Prazer é todo nosso, é você fazendo parte da nossa equipe aqui, da Rede de Rádio Verdes Campos Sat, no domingo à tarde, onde muita gente, muitas vezes, reúne a família. O domingão é o dia da família, o dia de reunir família, amigos. E aí, de repente, tem a Rádio Verdes Campos Sat, que está aí com a programação ao vivo, para continuar essa festa em família, né? Trazendo o melhor daquele forró pé de serra, aquele forrozinho gostoso, fez sucesso há um tempo atrás, onde todo mundo, gente nova, gente velha, de todas as idades, tem sempre o que recordar, o que lembrar. Muitas boas lembranças. Quem que não tem um todos passado, nós temos. Por mais jovem que você seja, mas você tem sempre alguma coisa, ou da família, lembra do pai, da mãe, do avô, da avó. que cantava, que escutava, que falava. Tem sempre alguém para você recordar, mesmo que você não tenha vivido aquilo ali com relação àquela música, mas você vai lembrar de alguém que viveu aquela história ali. É verdade, é verdade. Não é? É muito bom. Jota, deixa eu convidar todo mundo para lhe acompanhar, então, amanhã, a partir das 14 horas, isso, com o Varandão da Fazenda. As isso, pessoas podem ligar, participar, pedir música, mandar recadinhos. Isso, é lá e aproveitar, arrastar a cadeira, o sofá isso, do lado da cadeira, vamos dançar forró. Os caminhoneiros estão aí. Os caminhões, todo mundo ouvindo muita a gente. Muita gente boa. Muito obrigada eu pela sua agradeço, visita, Nete, viu? Muita felicidade para você. Obrigada. Mais sucesso, que você já vem fazendo amém, sucesso há muito tempo. Já, amém. Bem-vindo sempre, obrigado, viu? Obrigado, querida. Valeu. Jota Negrão, Domingão do Varandão da Fazenda aqui, a partir amanhã, hein? A partir das 14h. Vamos ouvir, então. Deixa eu dizer quem me pediu música aqui, gente, que me pediram algumas músicas, eu já botei no ar. A Tchesquinha me pediu Zezé de Camargo e Luciano, que eu toquei junto com o Rúlio Iglesias, acabei de tocar. Vamos ver o recadinho dela que ela mandou pra gente. Oi, Tchesquinha, bom dia. Olá, Nete Campos, bom dia, minha linda. Aqui é a Tchesca Sorriso aqui no Novo Tempo, minha linda. Bom dia pra você e pra todos os ouvintes da rádio Verdes Campo. Estou aqui na escuta, tá, minha linda? Meu amor, hoje eu gostaria que você botasse aí pra nós ouvir é a música do Zezé de Camargo e Luciano com a participação de Júlio Igreja. Dois amigos, tá bom? Já toquei. Então, quero dedicar pra minha mãe, Dona Jorge, pra minha mãe Graça. E quero dedicar pra vocês todos aí que fazem a rádio do vovô e da vovó, tá bom? E, enfim, a todos os ouvintes que estão na escuta, quero dedicar essa música, tá bom? Porque todo mundo que são ouvintes, todo mundo são amigos e amigas, tá bom, minha linda? Verdade. E feliz dia do amigo pra todos que estão na escuta então... pra você, tá, minha linda? Tá, um cheiro, meu amor. Um abraço pro povo que tá na escuta, viu? Obrigada, Tchesquinha. Outro recadinho, eu toquei Leonardo. Não foi, Anete? Final de semana, o Leonardo. Peraí, tá bem baixo esse bom áudio, dia, hein? Minha amiga querida, Anete Campos. Oi. Gostaria de ver hoje, nesse final de semana, o Leonardo, Ninguém Vai Tirar Você de Mim. E oferecer para seu Zé de Oliveira, em Campo Maior, para tia Maria Neuza, para meus familiares e amigos, Manassés em Alto Longá, para você e para o Francisco que esteja em Palestina do Pará, e para seu Zé de Oliveira, acho que já falei. Um feliz e abençoado sábado, feliz final de semana para você. Tudo de bom, trabalho abençoado por Deus, Joaninha Costureira. Lá de Altos, aqui pertinho de você. Ah, ela é de Altos, mas está no bairro São João, ouvindo pela 103,5, né, Joaninha? Um abraço, Joaninha Costureira, aquele abraço. Olha, eu toquei também uma música do Reginaldo Rossi, quem me pediu? Ela é um ouvinte de todo sábado, viu, Jota Negrão? A nossa amiga lá do Rio de Janeiro, o nome dela é Marta. Ela tem familiares em Hidrolândia, no Ceará. A Marta, ela mora hoje no Rio de Janeiro. O nome do pai dela chama-se Chagas. Ela tem família em Hidrolândia e tem família no Rio de Janeiro. E ela tinha me pedido uma música aqui. Cadê a Nete? Ela tinha me pedido a música de quem? Reginaldo Rossi, A Raposa e as Uvas. Obrigada, Marta. No Rio de Janeiro. E a família dela, o pai dela, que mora em Hidrolândia, no Ceará. Como é o nome dele? Manda um alô pro meu pai Chagas e também meu amigo Francisco, que mora no Rio de Janeiro. O pai dela mora em Hidrolândia. Um abraço para todos vocês. Reginaldo Rossi, ela acabou de responder aqui, estou ouvindo aqui. Obrigada, a gente lê sempre, viu, a mensagem, tá bom, Martinha? Rio de Janeiro, rapaz, cidade maravilhosa, coisa boa. Eu vou tocar aqui um louvor que me pediram, que a nossa programação é bem eclética e a gente atende você com todo prazer. Olá, você, bom dia. Bom dia, Nete, tudo bem com você? Eu gostaria de ouvir a música Voz da Verdade, Escudo. É a Lúcia Braga de Alves. Um abração. Já me

rede de rádios Verdes Campos Sati. Informa a hora certa. Acesse 93, bom dia. Acesse portalverdescampos.com.br e fique bem informado. Esta é a Verdes Campos Sati. Transmitindo via satélite para todo o Brasil. Transmitindo também via internet no endereço www.grupofranli.com.br/FM Verdes Campos. Tecnologia de ponta a serviço do seu rádio e do seu entretenimento. O sucesso popular do Brasil. Hoje tem transmissão de futebol na rede de rádios Verdes Campos Sati. Ao vivo, você vai acompanhar mais uma rodada do Brasileirão 2024. Flamengo e Criciúma. Sábado 20 de julho, a partir das 4 da tarde, é futebol em campo, é emoção na Verdes Campos. Apoio, produtos GF8, óleo Santa Helena. Caiu, machucou, ralou, óleo Santa Helena. Patrocinador oficial do futebol na rede de rádios Verdes Campos Sati. Venha desfrutar do maior complexo de lazer de Teresina, localizado a apenas 10 minutos do centro e com a tranquilidade que você precisa. Seja um sócio do Atlantic City Náutico Clube e ganhe descontos e vantagens que só os associados têm. Aproveite também para se hospedar no Resort Hotel Atlantic City Náutico Clube. Os hóspedes do resort podem usar o clube durante aos sábados, domingos e feriados e o Pesque Pague de domingo a domingo, sem precisar pagar nenhuma taxa extra. Seja sócio hoje mesmo do Atlantic City Náutico Clube ou hospede-se em nosso resort e coloque mais lazer em sua vida e de sua família. Telefones 086-3232-2175, 3227-0380 ou 994-35-0325. Melhor plano de assistência familiar é na Pax União. Clínica de primeira com menor preço do mercado é na Pax União. Consulta de vista grátis é na Ótica Pax. Na Pax União, melhor serviço funerário e o melhor atendimento é na Pax União. Empresa com credibilidade de quase 50 anos no Piauí. É Pax União, tudo pela vida. ZYD 329, Rede Verdes Campos Sati, operando via satélite para todo o Brasil e para o mundo via internet. Verdes Campos Sati. Audiência comprovada, retorno garantido. Para anunciar ou se afiliar, é só ligar 0 operadora 86 3233-6300. 3233-6300. Sintonize e ouça só sucessos. Rede Verdes Campos Sati, a mais popular do Brasil. Balança Brasil! Brasil! Brasil. Peraí, antes de botar essa música aqui, eu tenho que anunciar. Peraí. Eu tenho que dizer quem me pediu. Essa música é muito linda, da Sandy. Um Segredo de Amor. Bela canção. Deixa eu botar no ar aqui. Nós trabalhamos em nome dos produtos GF8, hein? Saúde, qualidade de vida com produtos GF8. Muito bom. Você pode e deve mandar seu recadinho aqui pra gente. Nós vamos ter o maior prazer em atender você, tá? Se você mandar seu recadinho aqui, a gente vai atender o seu pedido com todo prazer. Quem me pediu, Sandy, Anete? Peraí, deixa eu ver quem me pediu a música da Sandy. Já tocamos a indicação da Tchesquinha, da Joaninha, e já tocamos também, deixa eu ver aqui no bloco passado, tocamos também Leonardo, Reginaldo Rossi, que foi a Marta do Rio de Janeiro. E agora nós temos uma indicação de Sandy. Oi, Anete, bom dia. Toca pra mim, Sandy, um segredo e um amor pra você e os ouvintes. Bárbara Intimon, feliz dia do amigo pra você também, minha linda. Bárbara, um abraço. Me pediram aqui, Eloides. Portela e Família, ouvindo pela 91.1. Rio Jordão, é, Coroatá, Maranhão, ele está ouvindo em São Mateus. Alô, Portela e família, bom dia. Ele toca Eloídes. Ah, eu vou virar uma fera, que legal. Eloídes, que saudade de ouvir que tem uma senhora chamada Dona Joana. Se eu não me engano, é de Campo Maior. Ela gosta de pedir essa música da Eloídes, vou virar uma fera. Vai para ela também, tá? Oi, Anete, bom dia. Queria pedir uma música de Marcos e Beluti, Domingo de Manhã, que é bom demais, né? Um domingão pela manhã. Nós temos o domingo no clube aqui para você acompanhar, tá? É só para curtir. Desejo um feliz sábado, abençoado. Ah, tá bom. Domingo de manhã a gente vai tocar para você. Quem que tá pedindo? Você que mandou o recadinho pedindo Marcos e Beluti, não falou seu nome. Deixa eu perguntar aqui. Não tinha observado. Pra gente poder tocar. Tá legal saber. A gente precisa saber onde é que estão nossos ouvintes, tá, gente? Só botou feliz sábado. Gostaria de ouvir Marcos e Beluti, domingo de manhã, só pra curtir. Desejo um feliz sábado. Então, diga o seu nome. Deixa eu clicar na foto aqui. É Marlene Guimarães. Marlene, diga seu nome sempre, tá? Marlene Guimarães, se eu não me engano, ela é de Regeneração. É isso? A Marlene Guimarães de Regeneração. Beijo pra você, tá, meu amor? Você vai já ouvir Marcos e Beluti, domingo de manhã, que é uma bela indicação. Faz tempo que eu não escuto essa música. E isso ela confirmou aqui. Marlene Guimarães, de Regeneração, Piauí. Muito bom! Quer que eu tenha mais aqui, né? Que eu já atendi tantos pedidos, ainda tem aqui uma, como diz no interior, uma carrada, né? Uma carrada de pedidos. Oi, Miguel Sena, bom dia, como vai você? Vamos já acabar do Piauí, né? Eu sou agente vendo todo dia hoje aqui. Totalmente estoque renovado aqui. O meu contato é 981-6109-07, vou deixar na hora. Eu queria ouvir a música do Podia Ser, tá, de quem? Do Júlio Nascimento, a volta da Lei de Anne, para Podia Ser, para o seu Tonico Osório, rapaz. Dona Gilda, o seu Sistônio, o Zouza, Jean Guru, e a Santa Isabel, o nosso amigo, o Chico Liberto, José Gonçalo, Ano Gonçalo, o seu Expedito, todo mundo tá ligadão, irmão. Tá legal, tá dado o recado, Miguel Sena. Me pediram uma música aqui também. Deixa eu ver. Uma música. Porque tem muitos pedidos aqui. Às vezes eu anoto. Ah, tá aqui. Anete, eu queria ouvir uma música, sabe de quem? Do Alceu Valença. Anunciação, essa música é linda. Linda, linda, linda. Anunciação. O meu nome é Cleonice Araújo. Eu ofereço a todos os meus filhos. Eu sou aqui de Coroatá, Maranhão. Oi, Cleonice Araújo, bom dia para você e seus filhos, seus familiares. Já já tem o seu Valença Anunciação para você, porque antes tem Sandy, Um Segredo e Um Amor. Yeah.

Dança Brasil. Não gosta da gente, assim fez a Bad Young. Me traiu tão de repente, eu sofrendo no garimpo, mandando dinheiro pra ela, e ela transando com outro. Não estava mais à minha espera, apesar de eu ser traído. Eu tenho o que te agradecer. Se não fosse a Lady Anne, meu Deus, como era eu ia sobreviver? Mas eu ainda te peço pra você me aquecer. Volto pra casa, Lady Anne, venha comigo viver. Eu preciso de você pra me aquecer com seu calor. Sou o homem que mais te ama, meu bem. Preciso de você, amor. Mas só vou te aceitar se você me prometer que vai namorar sua escondida bandida, pra mim nunca mais saber. Que vai namorar sua escondida bandida, pra mim nunca mais saber. A Lady Anne já voltou pra mim, e vai ser o que Deus quiser. A Lady Anne vai pro garimpo arrumar dinheiro pra me gastar no cabaré. A Lady Anne já voltou pra mim, e vai ser o que Deus quiser. Eu já fui com uma vez, de hoje em diante topo tudo que vier. Essa foi a indicação do Miguel Sena do Bem Bom, a volta da Lady Anne com Júlio Nascimento, antes Eloide, Vou Virar Uma Fera, Marcos Bellucci, que música linda, Domingo de Manhã, e Sandy, Um Segredo e Um Amor, essa da Sandy, indicação da Bárbara Intimó. E assim a gente vai atendendo o seu pedido com todo prazer. Manda sua mensagem pra gente. Tem mais uma, Nete? Verdes Campos Sátira. Ai, que música linda, eu amo essa canção. Ao seu Valença, como a gente volta ao tempo, hein? Que saudade boa, eu vou recordar agora. Bons momentos, e você? Bom dia, bom dia, bom dia. As paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar do meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem. Chegando pra brincar do meu. paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas do varal. Tu vens, eu já é a Verdes Campos Sat. É a Verdes Campos Sat. Transmitindo via satélite para todo o Brasil. Transmitindo também via internet no endereço www.grupofranli.com.br/FM Verdes Campos. Verdes Campos Sat. Tecnologia de ponta a serviço do seu rádio e do seu entretenimento. O sucesso popular do Brasil. Alô, meus amigos e minha amiga. Eu sou o Franli. Eu uso o hidratante Rosa Mosqueta. Você deixa seu rosto bem bonitinho, sua pele bem bonita. E principalmente mulheres que estão grávida. Precisa usar no seio, na barriga, no bumbum. Fica a pele ressecada e racha. E você passando hidratante Rosa Mosqueta, não vai rachar, vai esticar a pele. Quando você ganhar neném, a pele vai voltar pro lugar. Ninguém nem sabe que você teve neném. Não perde tempo. Usa o hidratante Rosa Mosqueta. Perfuma, é excelente. Hidratante Rosa Mosqueta. Não vende em farmácia, só vende através do nosso agente de venda, que vai até você. Custa R$60. É muito barato e muito eficiente. Hidratante Rosa Mosqueta. Deixa você perfumada e elegante. O homem e a mulher. Só vende é através do nosso agente de venda ou nosso telefone. 86-3233-6300, 24 horas. Vem aí o Festival da Cultura em Alto Lugar, Piauí. De 25 a 27 de julho na Praça Central. Uma mistura de ritmos e tradição que vai reunir as melhores atrações. Isa, dia 25 de julho, Kiko, Chicabana, Caio Chapa, Léo Cachorrão. Sexta, dia 26, Léo Magalhães. Marco Julião e Rosa Shot. Sábado, 27 de julho, Bonde do Brasil. Banda Sem Censura e Christian Ribeiro. Festival da Cultura de Alto Lugar. De 25 a 27 de julho, na Praça Central. Realização, Prefeitura de Alto Lugar. Apoio de Max Distribuidora, Lugar Engenharia e Construtora Futura. O maior e melhor cemitério, parque e crematório da região, agora também em Timon. Oferecendo atendimento de qualidade com uma excelente estrutura. E para aqueles que não têm pressa, mas também não perdem tempo e nem uma boa oportunidade, jazigo com 30% de desconto. Cemitério Parque Crematório Jardim da Ressurreição Timon, na Avenida Parnarama, bairro Joia. Um lugar de paz para o descanso eterno daqueles que você ama. ZYD329, Rede Verdes Campos Sat, operando via satélite para todo o Brasil e para o mundo via internet. Verdes Campos Sat. Audiência comprovada, retorno garantido. Para anunciar ou se afiliar, é só ligar 0 operadora 86 3233 6300. Sintonize e ouça só sucessos. Rede Verdes Campos Sat, a mais popular do Brasil. Balança Brasil! Então, vamos lá, trazendo de volta o seu pedido aqui na mais popular do Brasil. Rádio da vovó e do vovô, que coisa mais linda. Benção vovó, coisa mais linda aí ouvindo a gente. Ai, eu fico tão feliz. Manda vídeo aí do vovô e da vovó pra gente. No Momento de F8 a gente mostra aqui, tá? No Momento de F8 a gente mostra na TV também o vídeo. Para quem está acompanhando a gente, se ela usa produtos de F8, tira foto aí do produto também que está usando. A gente adora mostrar aqui, tá? O seu recadinho, de verdade. O seu vídeo, a sua foto, para a gente é lindo demais ver vocês que participam com a gente diariamente. Bom, já toquei bastante pedidos aqui. Eu tenho um pedido aqui para só para contrariar. Quem foi que me pediu, Anete? Oi, você que pediu só para contrariar. Bom dia, quem é? Bom dia, Anete Campos. Aqui é a Jaqueline de Altos. Ah, Jaqueline. Gostaria de ouvir SPC, Depois do Prazer. Jaqueline. Oferecer a todos os ouvintes. Obrigada. A você, e que você tenha um ótimo sábado, abençoado por Deus e Nossa Senhora. Amém. Obrigada, Jaqueline de Altos. Só para contrariar, já especial para você, tá? Deixa eu ver aqui mais um recadinho que chegou. Oi, bom dia. Olá, bom dia a todos aí da Verdes Campos Sat. Estou aqui ligadinha ouvindo esse louvor maravilhoso. É o que eu sempre digo, é uma rádio bem acessível. Eu sou evangélica, mas não vejo problema nenhum de ouvir a rádio, gosto muito. Tenho dito que essa rádio é maravilhosa. Eu sou Sandra, aqui de Teresina. Logo mais estarei indo ali pro meu sítio e lá eu continuo ligadinha na programação. Oi, bom Sandra, que lindo. Obrigada, meu amor. Como você acabou de falar, né? Aqui a gente, como a gente não tem religião, pra gente é um prazer poder tocar louvor aqui, não é? Música gospel, e cada uma mais linda do que a outra. Eu me encanto sempre tocando louvor aqui, é muito bom. Nós temos inclusive na programação, diária, cedinho, se não me engano, de 5 às 6 da manhã, viu, Sandra? É, se você acorda cedinho e quiser acompanhar, nós temos uma hora todos os dias de 5 às 6 da manhã, só com louvores, sabia? Verdade, no domingo também. A gente tem louvor no domingo, deixa eu me examinar aqui direitinho com a produção. É de 7 às 8 da manhã, se eu não me engano, 7 às 8 da manhã, todo domingo, você tem de 7 da manhã até 8 horas, antes de começar o domingo no clube, você tem só louvores também, tá bom, Sandra? Ela já vai pro sítio ali na Santa Teresa, mas eu fico feliz demais com o seu recadinho. E sempre que quiser pedir um louvor, pode pedir, que a gente tem todo o prazer em atender, tá? Vamos lá. Mais pedidos. Olha só. Oi, bom dia. Bom dia, Nete Campo. Aqui quem fala é Lia Raquel. Falo diretamente da Ladeira do Uruguai, em Teresina. Nete Campo, hoje eu gostaria de recordar uma música com Toquinho. O nome da música é Aquarela. E queria oferecer para minha avó Josélia e a todos os ouvintes que estão na escuta da rádio. Bom dia para todos. Nossa, que voz bacana, suave. Oi, Raquel. Obrigada pela indicação. Essa música do Toquinho realmente é linda. Toquinho Aquarela. A gente vai já tocar para você com todo prazer, tá? E manda mais mensagem para a gente. Tá ali, Raquel. Tem uma voz bacana, bem pausada, fala direitinho, explica a música direitinho. Um beijo para você, muito obrigada a Lia Raquel, que está acompanhando a gente e indicou essa música maravilhosa para a gente ouvir aqui do Toquinho Aquarela. Outra indicação que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, Catuaba com Amendoim, é isso? Tem Roberto Carlos, tem Amado Batista, tem Catuaba com Amendoim. Oi, bom dia. Bom dia, Nete. Aqui quem tá falando é de Esteira de Altos. Gostaria de ouvir a música de Catuaba com Amendoim para oferecer para mim mesmo, que estou aniversariando hoje. E para todos os ouvintes da La Verdes Campos, especialmente para você. Olha aí, rapaz, aniversariando hoje, que coisa mais linda. Quanta felicidade eu tenho de saber disso, viu? Palmas para ela, que merece. Palmas, muitas palmas. E coisa boa. Tem palmas, mais palmas e tem parabéns. Esses parabéns é para todos os aniversariantes do dia de hoje. Felicidades mil, saúde e muita paz. Amor e alegria, é negócio bom. Parabéns, parabéns para você. Parabéns, parabéns, viu? Se você é aniversariante do dia de hoje, sinta-se abraçado por todos nós. Bom dia, Nete. Essa música do Júlio Nascimento que você tocou, eu ofereço para o Francisco Estrela, na Palestina, no Pará. É, ele deve ser um garimpeiro pesado por lá, hein? Antônio Barros, no Centro Teresina. Um abraço para você, Antônio Barros. E também é o Francisco Estrela, da Palestina. Olha, tem mais pedidos aqui. Me fizeram um pedido para uma música... Cadê, Nete? É, do Roberto Carlos. Hoje é dia do amigo, né? Dia da amizade. Eu quero já aproveitar com essa música do Rei Roberto Carlos. Oferecer a todos os meus amigos ouvintes, meus amigos caminhoneiros, nossas amigas, minhas amigas dona de casa, os amigos trabalhadores de todas as áreas. Não vou citar a profissão, porque tem muitas pessoas na sua área trabalhando agora, ou mesmo de folga, né? Mas que acompanha a nossa programação, que a gente recebe mensagem diariamente aqui de vigilantes, de costureiros, né? De motoristas, de dona de casa, empregada doméstica. De tudo enquanto, do agricultor. Então, são várias profissões que a gente faz questão de prestigiar sempre. E eu quero aproveitar e agradecer com todo o meu carinho, todo o meu amor, toda a minha atenção, todo aquele carinho que eu recebo diariamente de todos vocês aqui. Eu quero aproveitar nessa canção aqui que me pediram do Rei Roberto Carlos oferecer para vocês. Eu ainda vou tocar, antes do Roberto Carlos, aliás, depois do Roberto Carlos, uma música do Amado Batista que me pediram. Quem foi, Anete? Bom dia. Bom dia, Anete de Campo. Aqui é a Mara Denise, de Altos. Toque aí para mim, Amado Batista, Folha Seca. E mande um alô para mim, eu sou ouvinte do seu programa. Oi, Mara Denise, de Altos. É o nome dela, Anete? Bom dia, Anete Campo. Aqui é a Mara Denise, de Altos. Mara Denise, de Altos. Bom dia, meu amor. Já tem Amado Batista, Folha Seca para você e para quem gosta dessa linda canção do Amado Batista, não é? Folha Seca. Eu tenho um toquinho aquarela, que eu já falei que me pediu. Tem Catuaba com Amendoim para os aniversariantes do dia. Mas eu tenho também essa música do Rei Roberto Carlos, que vai homenagear pelo dia de hoje, né? Que é o dia do amigo. E que as pessoas gostam de homenagear os amigos. E a gente também gosta de homenagear amigos, onde quer que você esteja. Indicou o Rei Roberto Carlos. Deixa eu botar o recadinho dela no ar. Bom dia. Nete, bom dia. Queria desejar aí um feliz dia do amigo, né? Porque, afinal de contas, somos todos irmãos e todos amigos. Verdade. E pedi aí uma música do Roberto Carlos. Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Que é a Leninha do Alto Vila e Água Branca. Um abraço, feliz sábado para todos os meus amigos e ouvintes da Rádio Verde Campos. Um abraço, Nete, meu amor. Um abraço. Leninha do Alto Vila e Água Branca. Obrigada, feliz com o seu recadinho. E essa música vai representar a comemoração do dia de hoje, que é o Dia do Amigo. Amigo com Roberto Carlos, tem Só para Contrariar Depois do Prazer, tem Carlos Alexandre, tem Toquinho, tem Catuaba com Amendoim, tem Amado Batista. O que der tempo nesse blog, a gente toca. O que não der, a gente pula pro outro para atender você. Daqui a pouquinho também tem informativo, hein, com o Carlos Santos. E em seguida a gente volta atendendo o seu pedido após os comerciais. Você, meu amigo de fé, minha irmã camarada, bom dia. Ô, meu irmão camarada. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada,

Esse dia especial. Olha, esse dia especial para você que é aniversariante. Agora a gente vai ter um informativo, hein? Informativo Verdes Campos Sátio, direto da redação do portal Verde. Acesse aí, portalverdescampos.com.br. Fique bem informado, hein? Hoje, Carlos Santos traz essas informações para você. Um apanhado do que está acontecendo. Rapidão eu volto, sabe com o quê? Com o seu pedido aqui. Eu tenho pedidos para Toquinho, Amado Batista, Hamilton Lelo e muito mais. Leonardo, não é? Lindas canções para você. Não sai daí que eu volto já já, após o informativo e os comerciais. Vamos com informações direto da redação do portal verdescampos.com.br. A partir desse sábado, os partidos, a partir de hoje, na verdade, os partidos e federações estão autorizados a realizar as convenções internas para a escolha dos candidatos a cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores que disputarão as eleições municipais de outubro. O prazo está previsto na Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 1997. Pela norma, os partidos deverão escolher os políticos que vão disputar o pleito até o dia 5 de agosto, data final estipulada para a realização das convenções. Dessa forma, não há candidatura avulsa. Para sair candidato, o político deve estar regularmente filiado ao partido e ser escolhido pela legenda para disputar o pleito. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno da disputa poderá ser realizado no dia 27 de outubro, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atingiu, no primeiro turno, mais da metade dos votos válidos, excluídos e também os votos brancos e nulos. Na manhã dessa quarta-feira, a Polícia Civil de Santa Quitéria, do Ceará, cumpriu mais um mandado de prisão por estupro de vulnerável no bairro Caixa d'Água, em Hidrolândia. O acusado, de 25 anos, abusava de sua própria enteada. As investigações foram iniciadas após denúncia do Conselho Tutelar, revelando que o homem mantinha um relacionamento com a vítima desde que ela tinha 12 anos. Atualmente, ela está com 16. O acusado já respondia a uma acusação anterior de estupro. Ele foi conduzido à delegacia municipal, onde foram realizados os procedimentos necessários. Agora, encontra-se à disposição da Justiça na Unidade Prisional Regional de Sobral, no Ceará. No Maranhão, três mulheres indígenas do interior receberam, com urgência da Justiça, medidas protetivas contra os seus ex-companheiros, acusados pelas vítimas de praticarem os crimes de violência contra as mulheres. O prazo de duração dessas medidas será de 90 dias, podendo ser renovado. A decisão judicial foi divulgada nesta sexta-feira. Uma das vítimas faz parte da terra indígena Arariboia, em Amarante do Maranhão. De acordo com as mulheres, os ex-companheiros não aceitavam o fim dos relacionamentos. O pedido da medida foi feito pela Defensoria Pública do Maranhão, que representou as três mulheres na ordem de afastamento físico e de qualquer contato dos agressores com as vítimas, ainda que por mensagem de celular. Agora, informações do Piauí. Um padre da cidade de Pio Nono denunciou que o homem usou a sua foto e nome para aplicar golpes em pessoas ligadas à igreja. Os crimes foram denunciados à Polícia Civil. Usando as suas redes sociais, o padre Gregório Leal informou à comunidade que o homem teria feito um perfil falso do WhatsApp para enganar as vítimas. Em um dos golpes, as vítimas foram motorista de uma van e os jovens que participavam da viagem de encontro, do encontro de jovens com Cristo. O suspeito teria arrecadado dinheiro com os jovens e contratado o serviço do motorista da van. A viagem de fato aconteceu, mas o motorista não recebeu o pagamento. O homem teria cometido ainda outros golpes contra outras pessoas da mesma forma. Enquanto isso, as vítimas teriam comentado sobre os crimes para outras pessoas da cidade, ainda acreditando que o padre as teria enrolado. A situação seguiu por meses diante desse fato. Na última sexta-feira, o padre Gregório ficou sabendo dos golpes. O suspeito foi identificado e o padre registrou um boletim de ocorrência denunciando o homem à Polícia Civil, que investiga o caso. Essas e outras informações, acesse o portal verdescampos.com.br. Mais notícias do Jornal Verdes Campos, segunda edição, você vai ter a partir do meio-dia e também do Rádio Notícia a partir das 17 horas e 30 minutos. Após o intervalo comercial, segue a programação normal da Rede de Rádios Verdes Campos SAT. Rede de Rádios Verdes Campos SAT informa a hora certa. Agora 10 horas e 1 minuto. Acesse portalverdescampos.com.br e fique bem informado. Esta é a Verdes Campos SAT. Transmitindo via satélite para todo o Brasil. Transmitindo também via internet no endereço www.grupofranli.com.br/FM Verdes Campos. Tecnologia de ponta a serviço do seu rádio e do seu entretenimento. O sucesso popular do Brasil. Hoje tem transmissão de futebol na rede de rádios Verdes Campos SAT. Ao vivo, você vai acompanhar mais uma rodada do Brasileirão 2024. Flamengo e Criciúma. Sábado 20 de julho, a partir das 4 da tarde, é futebol em campo, é emoção na Verdes Campos. Apoio, produtos GF8, óleo Santa Helena. Caiu, machucou, ralou, óleo Santa Helena. Patrocinador oficial do futebol na rede de rádios Verdes Campos SAT. Agora no seu rádio, você ouve o Momento GF8. Ouça o depoimento de quem usa e aprova os produtos GF8. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o Christian, agente de venda dos produtos GF8 aqui na cidade de Marcos Parente e toda a região. E hoje nós iremos falar do cloreto de magnésio. Ele é antidepressivo, combate a convulsões, ele combate a enxaqueca, combate a labirintite, ele fortalece os ossos, previne doença cardiovascular e ainda ativa a vida sexual tanto do homem quanto da mulher. Então, você que quer adquirir os produtos GF8, como cloreto de magnésio, entre outros dos nossos produtos, é só você estar ligando no 89-99463-6198 e solicitar o seu, que entregamos aí na sua casa, no conforto da sua segurança. Produto GF8, ele salva a vida e poderá salvar a sua também. Você ouviu o Momento GF8. Baixe nosso aplicativo GF Play e saiba mais. Melhor plano de assistência familiar é na Pax União. Clínica de primeira com menor preço do mercado é na Pax União. Consulta de vista grátis é na Ótica Pax. Na Pax União, melhor serviço funerário e o melhor atendimento é na Pax União. Empresa com credibilidade de quase 50 anos no Piauí. É Pax União, tudo pela vida. Alô, amigo e amiga, você que tem problema de asma, tem problema com mofo, quando vai dormir à noite, falta pouco não, morrendo sem fogo, usa o gel Sarabella, bota um pouquinho na palma da mão e cheira pelo nariz e solta pela boca. Cheira pelo nariz e solta pela boca. Você que tá com os ouvidos tampados, tá falta de ar, esse que Engel Sarabella vai lhe ajudar muito. Você que tem veias quebradas, cheia de varizes, também vai lhe ajudar muito. Dá uma massagem nas varizes que ela vai sumir. Engel Sarabella, tá entendendo? Esse é um excelente produto. Custa R$25 e nossos agentes de venda levam até você. Engel Sarabella da marca GF8. Não esquece, hein? Custa R$25. Só vende é através do nosso agente de venda ou nosso telefone. 863233600 24 horas. ZYD329, Rede Verdes Campos Sat, operando via satélite para todo o Brasil e para o mundo via internet. Verdes Campos Sat. Audiência comprovada. Retorno garantido. Para anunciar ou se afiliar, é só ligar. 0 operadora 86 3233 6300. Sintonize e ouça só sucessos. Rede Verdes Campos Sat, a mais popular do Brasil. Balança Brasil! Brasil! Balança Brasil no ar com você até o meio-dia. Tem a Net Campos. Eu já vou tocar as músicas que eu já falei pra você, que tem indicação do Toquinho, do Amado Batista, Milton Lelo. Fica tranquilo aí, você que mandou mensagens pra gente, porque agora a gente vai... nós temos a nossa repórter Amanda Bonfim, que vai trazer informações pra você agora, lá do Atlantic City. Se eu não me engano, está tendo a convenção, é isso, Amanda Bonfim? Bom dia, bem-vinda, Amanda. Alô? Oi, Amanda, você está me ouvindo? Estou ouvindo, Nath, tudo bem? Tudo, Amanda. Amanda, você está onde agora? No Atlantic City, é isso? Isso, exatamente. A gente está aqui no Centro de Convenções da Atlantic City de Eventos para acompanhar esse evento acontecer, a convenção partidária do candidato Silvio Mendes. Ah. A gente está aguardando aqui a presença dele para entrevistar, para saber as principais propostas, da expectativa aí. Eu já posso garantir a todos os nossos ouvintes, né, que aqui tem movimento, viu? Muita gente. Muita super gente lotada. Mesmo. Todos aqui prontinhos para poder acompanhar como vai ser. Hoje tá fugiu um pouquinho, Amanda. Também tá. Sim, pode repetir. Tá falhando a tua ligação, Amanda. Não sei se você tá com o meu retorno, mas a sua ligação tá falhando. Talvez se você mudar um pouquinho de lugar. Tá me ouvindo, Amanda? Bom, vou pedir a Amanda que refaça a ligação dela pra gente, porque a ligação da Amanda falhou, viu? Irlande, que tá lá com ela, nosso querido Irlande Farias. Estão pegando imagens, estão fazendo essa cobertura. Hoje, se eu não me engano, convenções por todo o Piauí, não é? Por toda a Teresina aí, dos candidatos. E no melhor espaço que tem para você fazer o seu evento no Atlantic City hoje, tem essa convenção do candidato Silvio Mendes. Por isso, a nossa equipe está lá para trazer essas informações para você. Amanda, não sei se você está me ouvindo, está com o meu retorno. Mas eu estava sem retorno da Amanda aqui, eu estou aguardando ela ligar novamente para a gente poder conversar, ok? Vamos lá ver se a Amanda voltou com a gente. Oi, Amanda, você de volta? A ligação. Oi, Ned, bom dia, sou eu mesma. Então quer dizer que hoje está tendo convenção no Piauí, no melhor espaço de Teresina para esses eventos. Hoje tem a convenção do Silvio Mendes, é isso? A Prefeitura de Teresina? Isso. Oi, Amanda, sua ligação continua ruim. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a localização onde você está aí, mas está falhando, eu não estou conseguindo te ouvir, porque está falhando muito a tua voz, tá bom? Se você puder mudar a localização que você está aí dentro do espaço. Está me ouvindo, Amanda? Oi. Olha, continua falhando, tá, Amanda? A gente não tem como entender o que você está falando, tá, meu amor? Eu vou aqui, ó, pro Toquinho, que é um pedido que eu já botei o áudio no ar, muito pedido. Da música Aquarela. Já já a gente volta com a Amanda, hein? O mulher qualquer, um sol amarelo. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um pastel. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. Ok, então vamos lá, olha, já restabelecemos o nosso sinal com a nossa equipe que está aí, não é, no Atlantic City. A gente vai conversar com a nossa, de volta com a nossa querida Amanda Bonfim. Oi, Amanda, tá me ouvindo agora, Amanda? Oi, Nete Campos, bom dia novamente a todos os nossos ouvintes. E seguimos aqui no Centro de Convenções Atlantic City para acompanhar a convenção partidária aqui do pré-candidato Silvio Mendes, que vai se oficializar hoje a sua candidatura com o vice-prefeito Jeová Alencar, também com diversos vereadores. E eu posso garantir aqui para vocês que o movimento está grande, já tem aqui uma grande quantidade de pessoas. Olha, o evento iniciou às 9 horas, mas está programada, a gente apurou aqui, que 11 horas está programada a chegada do vice-prefeito e do prefeito, candidato a prefeito, Silvio Mendes. Então estamos aguardando aqui toda a nossa equipe da TV Verdes Campos para acompanhar as principais expectativas e informações que o Silvio Mendes pode trazer para a gente. Então, vamos aguardar aqui a presença dele e eu convido também os nossos ouvintes a aguardar, porque a gente já mais tarde vai trazer aí a fala do vice-prefeito e do prefeito Silvio Mendes, pré-candidato aqui de Teresina. Ô Amanda, mesmo que a gente esteja no momento de F8, ele chegando por aí, se disponibilizar para você conversar com ele, você pode entrar em contato com a gente, ok? Sim, sim, a gente vai ficar aqui a postos, prontinhos, com as informações. A qualquer momento a gente pode dar aí para o pessoal da rádio e também da TV Verdes Campos. Ok, Amanda Bonfim, um abraço para você e para o nosso querido Irlande Farias, que está aí do seu lado também. E olha, muito obrigada pela sua participação. Já, a gente volta, tá? Ela vai chegando lá, o Silvio Mendes, que é o candidato a prefeito, e o seu vice. Ela vai tentar conversar com ele, trazer para a gente. E se não der tempo, dentro do Balanço Brasil ou do Momento de F8, no Jornal Verdes Campos, segunda edição com o Fábio Brito, certeza absoluta, eles vão trazer bem mais informações sobre isso, viu? Vamos lá. Vamos repetir aqui, toquinho, porque não tocou todo mundo, tá, gente? Vamos lá, então. Folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul,

Verdes, vou pro intervalo, volto já com você, não sai daí, é rapidão, hein? É a Verdes. Daqui a pouquinho, momento Jeff 8. Transmitindo via satélite para todo o Brasil. Transmitindo também via internet no endereço www.grupofranli.com.br/FM Verdes Campos. Tecnologia de ponta a serviço do seu rádio e do seu entretenimento. O sucesso popular do Brasil. Olá, meus amigos, você precisava de um desodorante bom, com qualidade, aquele que não queima seu sovaco, é aquele desodorante impacta, é aquele desodorante firme, que dura 24 horas, e você levanta o braço, todo mundo sente o cheiro. Chegou o desodorante feminino e masculino da marca GF8. Tem o Asa Branca, o Aço Preto, que é masculino. Tem Dalila, tem o Emanuele, que é feminino. Tem o desodorante, custa R$25. Olha, ele amacia, ele hidrata a pele, ele não irrita, é antifungo e antibactéria. Esse desodorante é ótimo. E ele tem também o perfume, que é excelente. Então, custa R$25 o desodorante e o perfume R$70. Não tem nada melhor para você dar um presente e também usar. Produto GF8 não vende farmácia, vende através do nosso agente de venda que vai até sua casa. O maior e melhor cemitério parque e crematório da região agora é também em Timon, oferecendo atendimento de qualidade com uma excelente estrutura. E para aqueles que não têm pressa, mas também não perdem tempo e nem uma boa oportunidade, jazigo com 30% de desconto. Cemitério Parque Crematório Jardim da Ressurreição Timon, na Avenida Parnarama, bairro Joia. Um lugar de paz para o descanso eterno daqueles que você ama. Vem aí, o Festival da Cultura em Alto Lugar, Piauí. De 25 a 27 de julho, na Praça Central. Uma mistura de ritmos e tradição que vai reunir as melhores atrações. Eu sou Isa. Dia 25 de julho, Kiko Chicabana, Caio Chapa, Léo Cachorrão. Sexta. Dia 26, Léo Magalhães. Marco Julião e Rosa Shot. Sábado, 27 de julho, Bonde do Brasil. Banda Sem Censura e Christian Ribeiro. E aí, gente? Festival da Cultura de Alto Lugar. De 25 a 27 de julho, na Praça Central. Realização, Prefeitura de Alto Lugar. Apoio de Max Distribuidora, Lungar Engenharia e Construtora Futura. ZYD 329, Rede Verdes Campos Sat, operando via satélite para todo o Brasil e para o mundo via internet. Verdes Campos Sat. Audiência comprovada, retorno garantido. Para anunciar ou se afiliar, é só ligar 0 operadora 86 3233 6300. Sintonize e ouça só sucessos. Rede Verdes Campos Sat, a mais popular do Brasil. Balança Brasil! Ok, então, vamos lá, você ligado com a rádio, que é um show de audiência. Muito obrigada a você que está ligado comigo até o meio-dia. A gente vai estar aqui já, momento GF8, tá? Daqui a pouco também tem informações direto do Centro de Convenções Atlantic City, que é o Centro de Convenções, o melhor espaço que tem para você fazer sua convenção, fazer tudo que você quer, reunir seus funcionários, né? Quer fazer aquela reunião para poder tratar de assuntos interessantes da empresa. É um espaço maravilhoso para tudo, para festa, para eventos, para tudo, tá bom? E já a gente tem mais. Oi, Anete, eu sou Alberto Rodrigues, de Coroatá, Maranhão. Quero ouvir uma música do Silvano Salles, oferecer para todos os ouvintes. Um abraço para você, então, lá em Coroatá, no Maranhão. Alberto Rodrigues, bom dia. Bom dia, eu sou a Kátia, do Alto do Meio. Mande alô aí para o pessoal que mora no Cantinho do Genipapo. Julita, Deusdete, Camila, Cartolano, Marisa. E coloca uma música do Amado Batista, qualquer uma delas. Obrigado pela atenção. A gente tocou no bloco passado, Amado Batista, tá? Já tocamos Amado Batista. Outro recadinho aqui. Ah, eu botei no ar a música do Hamilton Lelo. Deixa eu ver quem foi que me pediu. Eu não botei o áudio no ar, deixa eu ver aqui. Bom dia, Net. Um bom dia para você, minha princesa. Um bom dia para você, pro Fralim, para todos os irmãos da rádio. Que aí todos são os irmãos. Para mim, todos é uma família só, vocês aí. Do da noite até o dia de manhã, todos são uma família. Enete, meu amor, eu queria te pedir uma música. Eu ainda não ouvi nenhuma dele aí, não sei se... Mas já deve ter rodado, mas eu ainda não ouvi. É do Hamilton Lela, Montanha Maior do Mundo. Nete, aqui quem fala é a Canção, Canção Lima. Nete, um abraço. Canção Lima, um beijo, a gente tocou, meu amor. Outro pedido que eu tenho aqui, oi, Anete, manda um alô pra mim, sou o Raimundo. E meu pai também, o Chico Anísio. Oi, Raimundo, oi, Chico Anísio. Meus irmãos Cachico e meu filho Carlos Alejandro, aqui no povoado Santo Antônio, município de Altos. Carlos Alejandro, é Alejandro mesmo, de Altos, sou de Campo Maior, mas hoje estou aqui visitando, estamos ligados no seu programa. Coisa boa, qualquer música aí pra gente, pode ser a Marília Mendonça. Vamos tocar Marília Mendonça pra você, tá bom, meu amor? Deixa eu ver aqui, que eu pedi, uma pessoa pediu uma música aqui, eu perguntei se ela estava ouvindo, era Campo Maior ou era Teresino Alto. Deixa eu ver aqui o recadinho. Bom dia, gostaria de pedir uma música, a música que eu pedi é do Roberto Carlos, o nome da música é Como Vai Você. Eu quero oferecer pro Fábio Cleiton e pro José Maria. E para todas as minhas colegas que estão ouvindo a rádio aqui na Água Fria. Meu nome é Francinete, município de Campo Maior. Então, bom dia. Oi, Francinete. Obrigada. Um beijo, meu amor. A gente já tocou hoje a música. Eu perguntei, ela está ouvindo a sintonia de Teresina. Um beijo para você, tá? A gente já tocou Roberto Carlos. Obrigada. Eu já toquei Folha Seca, que me pediram aqui do Amado Batista. Deixa eu ver aqui, Fernando Mendes, quem foi que me pediu? Vanilda Moura, né? Toca Fernando Mendes, cadeira de rodas. Vanilda Moura, no Novo Santo Antônio, obrigada. Bom dia, minha querida. Anderson, motorista do Posto Café Bom Jesus, Piauí. Alô, galera, ouvindo, meus amigos e irmãos caminhoneiros, um abraço. Você que é motorista e está acompanhando a gente, obrigada. Bom dia. Eu sou o Moisés da Panela, município de Nossa Senhora de Nazaré, sempre ligadinho no programa. Oi, Moisés, da Panela, município de Nossa Senhora de Nazaré. Bom dia para você. Eu botei também um recadinho aqui do Raimundo Lima, gente, que eu toquei Leonardo. Deixa eu ver se eu botei o recado dele lá. Bom dia, minha amiga Nete Campos. Oi. Aqui é seu amigo Raimundo Lima, agente de venda dos produtos de F8. Oi, Raimundo Lima. Em Pirapemas, Maranhão, na Avenida João Castelo. Amiga Nete, eu queria que você colocasse essa música de Leonardo aí pra mim, que eu botei aí, entendeu? Ah, eu toquei no bloco passado, viu, Raimundo? Sábado pra você, abençoado, pra todos meus amigos, meus clientes, entendeu? Aqui é seu amigo Raimundo Lima, que tem todos os produtos de F8. Se alguém desejar, é só me procurar aqui na Avenida João Castelo, que eu vou deixar na casa do cliente. Produto F8, produto de qualidade. Um abraço, um bom final de semana, fica com Deus. Amém. Coloca essa música pra mim, Liane. Ô, Raimundo Lima, a gente botou no bloco passado. No bloco passado eu toquei Toquinho, toquei Amado Batista Folha Seca, toquei Hamilton Lelo e toquei Leonardo também, Te Amo Demais. Fechei com Beto Barbosa. O Raimundo Lima é agente de vendas, hein, gente? Aí na região de Pirapemas, Maranhão. Alô, você de Pirapemas, procure o Raimundo Lima. Ele fica bem aí na Avenida João Castelo, bem frente ao Colégio Leônidas Rodolfo. E você pode procurar ele aí em Pirapemas, no Maranhão, que ele tem todos os produtos de F8, tá? A música do Amado Batista é homenagem à minha avó, a avó Marli. Ô, avó Marli, receba o carinho da Marisol, de Caraíbas. Ela mora em Caraíbas e a avó dela também mora em Caraíbas. Um beijo para vocês. Toquei Amado Batista aqui. Eu tinha um outro pedido de Amado Batista, que eu não sei se eu botei o áudio no ar. Mas muito obrigado, tá? Para você que tá mandando. Francis Lima, um beijo. Ela quer ouvir Catedral, é Francis Lima? É isso? Você tá ouvindo em Campo Maior ou tá ouvindo a frequência de Teresina, hein, Francis Lima? Me diga aí. Kátia do Alto do Meio, um abraço. Vamos lá. Anete, bota parabéns para minha esposa, Oseane. Feliz aniversário, meu amor. Quero principalmente agradecer pela pessoa incrível que você é. Uau, que coisa mais linda. Você tem ideias de imensidade, de coisas boas. Diga pessoalmente tudo isso para ela, que ela merece, viu? Aproveite seu dia, que seja repleto de felicidades. Viva o amor, ao meu amor, Zeane, em Almécegas, e seu esposo José de Fátima e seu filho Joelson, em Almécegas, Pau d'Arco. Olha que paixão, coisa mais linda, rapaz, não é? Bom demais. Parabéns para Oseane, Almeida, Cócega recebendo o carinho do esposo, né? Que coisa mais linda. Parabéns pelo amor de vocês, tá? O José de Fátima e seu filho Joelson, tudo de bom. Ao mestre Gaspar Darco, aquele abraço para vocês aí, tá bom? É, deixa eu ver aqui, Anete. Parabéns à minha esposa, Oseane. Essa aqui que eu acabei de botar os parabéns aqui, já mandei. É, Amado Batista, que me pediu folha seca, bom foi? Bom dia, Anete Campa, que é a Mara Denise, de Alto. Ah, Mara Denise, de Alto, já toquei, tá bom? Agora eu tenho Marília Mendonça, eu tenho também Fernando Mendes. Olha que música linda. E eu, hein? Infiel, infiel. Marília Mendonça, bom dia, bom dia. Oferecimento de produtos de F8. Salva vidas, meu amor. Poderá salvar a sua também.